the é o amor que brilha. Nos que punçou, olhou a emoção. E quem diria, nasceu a paixão. Sofia seguiu pra psicologia. E o Nuno pensava nela todo dia. Agora juntos são casal campeão. Rindo, vivem de coração. E quando tocam os patinhos a cantar, Sofia ri e o amor vai no ar. Alê, alê, que linda magia. Viva la vida, Nuno e Sofia. É festa, é luz, é pura alegria. Hoje é o dia, o sim da vida. Entre risadas e morangos com açúcar, ele jurou que era o mais romântico da turma. Ela sorriu, és o meu campeão. E agora dançam juntos de coração. E a família grita com emoção. Nuno e Sofia, que união. Que viva o amor, que viva esta vida. O brinde é vosso, a festa é sentida. Alê, alê, que linda magia. Viva la vida, Nuno e Sofia. É festa, é luz, é pura alegria. Hoje é o dia, o sim da vida. Corre o champanhe, levanta o copo. O amor é forte, nunca é pouco. Descapa até à eternidade. O vosso amor é felicidade. Oh, Nuno. Oh, Sofia. Juntos na vida para sempre em harmonia. Alê, alê, o amor contagia. Nuno e Sofia, festa todo dia. Nuno e Sofia, festa todo dia. Nit. Entre risadas e morangos com açúcar, ele jurou que era o mais romântico da turma. Ela sorriu, és o meu campeão. E agora dançam juntos de coração. Entre risadas e morangos com açúcar, ele jurou que era o mais romântico da turma. Ela sorriu, é pura alegria. Hoje é o dia, o sim da vida. Alê, alê, que linda magia. Viva la vida, Nuno e Sofia. É festa, é luz, é pura alegria. Hoje é o dia, o sim da vida. Entre risadas e morangos com açúcar, ele jurou que era o mais romântico da turma. Ela sorriu, és o meu campeão. E agora dançam juntos de coração.